Segundo volume da coleção Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro. Edição do Senado Federal. Apresentação do presidente, senador Antônio Carlos Magalhães. Este segundo volume dos CDs, Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro, vem confirmar o sucesso do primeiro, anteriormente editado pelo Senado Federal. Marcos importantes da vida das duas casas do Congresso Nacional estão aqui registrados, dando continuidade ao trabalho a que me propus incentivar, de recuperação da nossa história de forma viva nas vozes dos próprios parlamentares. A evolução tecnológica, bem acompanhada pela comunicação social do Senado, proporciona mais esta busca no passado, resgatando a importância do poder legislativo mediante posicionamentos e atitudes responsáveis pelos rumos da história democrática do nosso país. Entendo que esta é uma contribuição inestimável aos que hoje constroem o Brasil de amanhã, porque a base de um futuro sólido necessariamente terá fincado suas raízes nos erros e acertos do passado.